para os meus amigos de Paracatu e região. Nosso programa agora está em novo horário na Boa Vista FM 96,5. Às 4h30 da manhã é o programa Cleiton Aguiar, aí uma das mais importantes e poderosas emissoras FM do estado de Minas Gerais, lá do meu amigo Humberto Neiva, a Boa Vista FM de Paracatu. Uma gravação de 1962. Rapaz, portanto, 51 anos atrás. Silvana Pombinha Branca. Sucessos de ouro. Canções que o coração não esquece. Ao ver passar por mim pombinhas brancas, sinto uma Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Silvana Pombinha Branca. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Uma das coisas boas da vida é comer bem, né? Eu gosto de cozinhar, gosto de comer bem. E aqui em Brasília agora tem um lugar que você não erra a mão de jeito nenhum, que é o Bar do Alemão. Outro dia, meu amigo Humberto Neiva veio de Paracatu, e nós fomos até lá, ele foi provar o joelho de porco. Tem um joelho de porco, né? Que ele é a pururuca, uma delícia. Tem também o bife parmegiana, tem peixe, tem camarão. Olha, é uma maravilha, tem aquelas salsichas alemãs. É o Bar do Alemão de Brasília, 111 anos depois de ser fundado lá em Itu, no estado de São Paulo. Ele chega à capital do Brasil, às margens do Lago Paranoá, num cartão postal. É um lugar maravilhoso, todo mundo sabe onde fica. Você fala, olha, é lá perto do Palácio da Alvorada, onde mora a presidente Dilma, no setor de hotéis e turismo norte. Fica ao lado do Hotel Lakeside, o Bar do Alemão de Brasília. É facinho de você me encontrar lá, porque eu tô sempre lá, né? Então, duas ou três vezes por semana eu almoço ou janto lá, mas eu vou lá praticamente todos os dias, tá bom? Vindo a Brasília, não deixe de conhecer o Bar do Alemão. Para mim, é um dos maiores nomes da música do Nordeste. Flávio José, Vai Embora. Mexeu comigo e foi ficando por fora. Fez o seu jogo e disse que agora vai embora. Que não tem nada que te faça mais ficar. Eu vou fazer de conta que você tá com razão. Vou discutir baixinho com meu coração, pra ver se ele não me faz te procurar. Eu sei, vai ser difícil, mas eu vou me segurar. Vou fazer de tudo para nem sequer ligar. Quero apagar você de vez dos sonhos meus. Cansei de ser um pouco, ser escravo, ser menino, e viver chorando e você sempre sorrindo, sem se importar com os sentimentos meus. Vai embora, já que você não quer ficar, pode ir embora. Não fique aqui, mas por favor vá logo agora. Não tem pra que ficar tentando se explicar. Vai embora, não fale nada, por favor, pode ir embora. Sei que você nunca me amou, por isso agora sou eu que peço pra você se retirar. Mexeu comigo e foi ficando por fora. Fez o seu jogo e disse que agora vai embora. Que não tem nada que te faça mais ficar. Eu vou fazer de conta que você tá com razão. Vou discutir baixinho com meu coração, pra ver se ele não me faz te procurar. Eu sei, vai ser difícil, mas eu vou me segurar. Vou fazer de tudo para nem sequer ligar. Quero apagar você de vez dos sonhos meus. Cansei de ser um bobo, ser escravo, ser menino, e viver chorando e você sempre sorrindo, sem se importar com os sentimentos meus. Vai embora, já que você não quer ficar, pode ir embora. Não fique aqui, mas por favor vá logo agora. Não tem pra que ficar tentando se explicar. Vai embora, não fale nada, por favor, pode ir embora. Sei que você nunca me amou, por isso agora sou eu que peço pra você se retirar. Vai embora, já que você não quer ficar, pode ir embora. Não fique aqui, mas por favor vá logo agora. Não tem pra que ficar tentando se explicar. Vai embora, não fale nada, por favor, pode ir embora. Sei que você nunca me amou, por isso agora sou eu que peço pra você se retirar. Flávio José, Vai Embora, para Marinalva Lima. Nós temos 29 amigos em comum e ela agora chega para fazer parte do Facebook número 2 do Cleito Aguiar. Marinalva, um beijão para você, seja muito bem-vindo, viu? Ele passou um perrengue danado. Ele teve um problema de saúde. Quando ele foi ver, tinha sofrido um infarto agudo do miocárdio. Ele veio fazer 3 shows em Brasília e acabou ficando 1 mês no hospital, mas graças a Deus ele foi operado lá no INCOR, no Instituto do Coração de Brasília. Colocaram uma ponte de safena, uma ponte mamária. Ele já está em pleno restabelecimento. E logo, logo, se Deus quiser, vai estar de volta aos palcos do Brasil. E essa música que ele gravou, parecia que ele estava antevendo o que aconteceu com ele, né?

ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus, toque de amor, toque de Deus, nosso Senhor. Quando faço uma oração, Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor. Toca no meu coração e acaba a minha dor. Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Minha amiga Márcia Ferreira, composição da Tereza Cristina, Toque de Deus. A Marcinha está preparando uma música, já está praticamente pronta. Logo, logo nós estaremos no arranjo do maestro Pinóquio, né, que vai fazer o disco todo da Marcinha, mas nós fizemos logo uma música. A composição é da própria Márcia Ferreira, da Eliane de Paula e do Alcimar Moreno. Uma música linda, linda, linda, né? Rei dos Reis é o nome da música, que logo, logo você vai conhecer dessa nova fase da carreira da minha amiga Márcia Ferreira. No próximo bloco eu vou te ensinar um truque para você se livrar das traças e das aranhas. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Você que mora no interior, que é presidente do sindicato rural, que é prefeito municipal, que gosta de realizar festas, quer fazer um show e às vezes você tem dificuldade para conseguir fazer o contato com os artistas. Aí é que entra a RBM Música, uma empresa com mais de 30 anos em Brasília e que tem contato com os grandes nomes da música brasileira, né? E tem alguns contratados exclusivos e tem também os nossos conveniados, né? Você ligando para 61998136601, 61998136601, você contrata o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. Ligue 61 99813601, peça um orçamento sem compromisso. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. rbmmusica@gmail.com. Se tem um trem que aborrece uma dona de casa, são as traças e as aranhas, né? Sabe como é que você faz para espantar? Dos armários, das paredes, dos cantos, atrás dos quadros, porque esse bicho é danado, né? Nas gavetas, nos armários você espalhe pedrinhas de cânfora. Nas paredes, você use um borrifador contendo um pouco de cânfora diluída em álcool. Você pega uma vasilha, bota o álcool, coloca as pedrinhas de cânfora e deixa uns dias para poder fazer, né? Aí, pelo menos um dia ou dois dias, aí você bota naquele negócio assim, tch, tch, tch, né? E aí você, você sai botando nos cantos e tudo mais, né? Agora, se você não gostar do cheiro da cânfora, você pode fazer sachê. Sachê são aqueles saquinhos, né? Com cravos da Índia em todas as partes do armário. A cada 5 ou 6 meses você troca. Algumas vezes, dependendo, né? O efeito pode perdurar até um ano. Se você colocar as duas coisas, a cânfora e o sachêzinho de cravos da Índia, aí é tira e queda, é o fim das traças dos armários por anos. As traças gostam de ficar em locais escuros e úmidos. Se você tiver paciência, coloque pedacinhos de cânfora dentro das caixas dos interruptores de luz, entre as almofadas de poltronas e sofás, jogue também dentro do teto rebaixado em gesso, você joga pelo buraco da luminária, viu? Aí você quebra as pedrinhas de cânfora em pedaços pequenos e prende com durex atrás dos quadros, dentro dos armários, atrás dos móveis, as traças vão se mudar para a casa do vizinho. Pode ter certeza, viu? De cantar para o programa do Cleide Guerra, ensinando o povo expulsar traça e aranha de casa, né? E essa aqui eu vou usar porque aqui em casa tem bastante, né? Principalmente aranha. Traça também, de vez em quando eles traçam uns livros pra gente aqui. Né? O avô do João, Cleiton Aguiar, Madalena. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Já amei muitas mulheres, mas nenhuma me marcou como aquela Madalena que se foi e não voltou. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. E depois daquele tempo eu não pude mais parar. Noite, dia e noite, pelo mundo a esperar. Quem me desse o amor para dar o que lhe dei, mas cansei de procurar e ainda não achei. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. E até hoje eu não sei o que foi que aconteceu, se Madalena existiu ou se fui eu que sonhei. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador. Cleiton Aguiar dele, do Expedito Dantas, Madalena. Essa música faz parte da coletânea 33. Eu estou comemorando 33 anos de carreira, né? E coloquei essa música, que é uma música que fez muito sucesso, graças a Deus, e que está fazendo parte da coletânea, que você pode comprar. Faltam apenas 500 CDs. Eu fiz 5 mil, já vendemos 4.500. Está acabando, eu não sei se eu vou fazer mais. Se você tiver interesse em comprar esse CD, mande seu nome e endereço para programa@cleitonaguiar.gmail.com ou entre direto no site da Rádio Estúdio Brasil e põe lá em contatos, né? A RBM manda para você pelo correio. Depois que você receber, você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica e paga R$15 apenas, já incluindo aí despesa de correio, viu? programa@cleitonaguiar.gmail.com. Meu amigo Cleiton Aguiar, eu venho através dessa mensagem lhe desejar uma ótima semana e fazer um pedido. Eu sou o Carlos Martins de Oliveira, nascido e criado aí em Brasília. Hoje eu moro em Tucuruí, no Pará, e perdi o contato com a minha família há mais de 15 anos. Sou locutor de rodeio conhecido como Carlos Pena Branca e tenho um sonho, rever minha família, e eu não sei por onde começar. Peço a sua ajuda. A minha mãe chama-se Valdete Francisca de Oliveira, meu padrasto Antônio Conrado de Araújo, a minha avó e meu avô maternos Joana Francisca de Oliveira e Raimundo Martins Bonifácio, já falecidos. Tenho mais 7 irmãos e gostaria de encontrá-los. Já bati em muitas portas, mas não tive respostas e me lembrei de você, do Luiz Alberto, do Juarez Fernandes, que naquele tempo era radialista na Rádio Planalto. Resolvi pedir ajuda a vocês para encontrar minha família aí em Brasília. Uma vez eu e um amigo fizemos uma participação no programa O Som da Viola. Era a dupla César e Carlinhos. Você até me deu um violão. Nesse dia estava lá o cantor Donizete. Meu telefone para contato, anote aí. Quem conhecer os familiares do Carlos de Oliveira Martins, a dona Valdete Francisca de Oliveira, o seu Antônio Conrado de Araújo e seus 7 irmãos, pedi para ligar para ele, 094, lá em Tucuruí, no Pará, 094-9199-9445, 9199-9445. Ô Carlos, tomara que você consiga aí, né, reencontrar a sua família. De vez em quando a gente dá sorte e acha um pessoal aí, né? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai cantar uma gravação de 1972, Acalanto. No cantinho do rei, Roberto Carlos Acalanto. A lorota de hoje é a ripadinha do Ticaboco, né? Ele disse que no fim da festa, o camarada tinha tomado um e tal, o senhor estava com um colega de trabalho dele e falou para ele assim: olha, tá vendo aquela loura ali? Aquela loura é minha mulher. E tá vendo aquela morena gostosinha que está conversando com ela? Aquela é minha amante. O rapaz falou assim: rapaz, que coincidência, rapaz. Pois comigo é a mesma coisa, só que o contrário. Um tava traçando a mulher do outro sem saber. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje a Rosa Maria, Raniel Duran, o Volmir Batista, que é violeiro e empresário do Zé Mulato e Cassiano, meu conterrâneo, meu amigo, o Marcos Vinícius, o Elcio Pereira, o Fernando Borges da Silva, Rildivan Alves Silva e Madeira Júnior. Hoje é uma data, para mim, de muitas emoções. Hoje é o dia 27 de agosto, há 25 anos atrás... Eu perdi a minha querida mãe, a dona Ilma, faleceu. E engraçado que no mesmo dia que falecia minha mãe, nascia o filho de um querido amigo, grande compositor e cantor Antônio Vitor, o Gênesis, que hoje está completando 25 anos de idade. E por ironia do destino também, nasceu anos depois, né, o meu primeiro neto, o João, que hoje está completando 4 anos de idade, o João Aguiar Marra, completando hoje 4 anos de idade, né? Vejam vocês que eu celebro no mesmo dia o falecimento da minha mãe, o nascimento de um amigo e o nascimento do meu neto, né? Que é uma das figuras que a gente mais ama, é o neto, é um amor inexplicável, né? Então hoje eu quero oferecer essa oração especial que está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar, e eu fui pegar logo a oração da família porque tem muito a ver com essa data de hoje para mim, né? E também porque as famílias estão precisando realmente de oração. Porque os conflitos familiares, eles são normais em todas as famílias. O que não é normal é a maneira de se enfrentá-los, né? Tudo pode ser resolvido na base do diálogo, na base da conversa, na base da paciência. Alguém tem que ceder, todo mundo tem que ceder um pouquinho, né? E, infelizmente, a gente vê todo dia no noticiário aí a violência graçando dentro dos lares. Não existe polícia, não existe segurança capaz de evitar a violência dentro da casa de uma pessoa, né? Então, pedi a Deus que abençoe você, que abençoe a sua família, né? Que proteja o meu neto, o João, que dê a ele muita serenidade, muita paz, muita sabedoria e que o proteja nos caminhos da vida, né? O vovô vai ficar com ele enquanto puder, depois ele vai ter que seguir na sua vida sozinho, porque o vovô vai embora e ele vai ficar, né? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, nós os louvamos pela nossa família e agradecemos a vossa presença em nosso lar.

Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Para você saber como é que se assiste em qualquer lugar do Brasil e do mundo, entre no site RB de Rede Brasil, rbtv.com.br. No programa de hoje, eu vou conversar com o escritor e poeta Wilson Pereira, meu conterrâneo. Nasceu em Coromandel, foi criado em Patos de Minas e mora em Brasília já há muitos anos. Ele vai conversar comigo sobre a sua trajetória, né? Realmente, ele escreve livros que são adotados nas escolas do Brasil inteiro. É um grande escritor, um grande poeta. Hoje no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, a partir das 11 horas da noite. Eles estão de volta. Esse trio foi um dos maiores sucessos da música goiana de todos os tempos, né? Eles estão com a nova formação, Maurico, Mauruzinho e Tostão, Os Filhos de Goiás. Tchau, Maria Helena. Eu tenho pena de amar, eu não posso te deixar, eu tenho pena. Nosso amor é proibido, não podemos continuar. Nosso amor é proibido, não podemos continuar. Tenho uma linda filhinha e minha esposa pra cuidar. Tenho uma linda filhinha e minha esposa pra cuidar. Tchau, Maria, Maria Helena. Tchau, Maria, Maria Helena. Te amar eu não posso, te deixar eu tenho pena. Te amar eu não posso, te deixar eu tenho pena. Que você compreenda, minha linda mariposa. Quero que você compreenda, minha linda mariposa. Que eu adoro minha filha e quero bem a minha esposa. Que eu adoro minha filha e quero bem a minha esposa. Tchau, Maria, Maria Helena. Tchau, Maria, Maria Helena. Te amar eu não posso, te deixar eu tenho pena. Te amar eu não posso, te deixar eu tenho pena. Me perdoe, Maria Helena, se eu estou te magoando. Me perdoe, Maria Helena, se eu estou te magoando. Eu estou sendo sincero, não estou te enganando. Eu estou sendo sincero, não estou te enganando. Tchau, Maria, Maria Helena. Tchau, Maria, Maria Helena. Te amar eu não posso, te deixar eu tenho pena. Te amar eu não posso, te deixar eu tenho pena. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Os Filhos de Goiás. Tchau, Maria Helena. Quem me mandou essa música foi o meu amigo Toninho Lopes, que é o empresário do Chico Rei Paraná, e pediu para eu tocar a música dos Filhos de Goiás aqui, né? Você gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Ou então direto no site radioestudiobrasil.com.br. Atenção, meninos! Turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula. Eu vou trazer uma grande mestre. Fafá de Belém, meu disfarce.